Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão, tá lá lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão.